Até na fala de um assunto precário, imaginário, cenário que vem. Só não falei que é pro meu bem, se depois tá contigo eu escuto seu bem. Tipo tentei, otário, minha rua é dicionário. Espírito libertário, na vida de sedentário. Eu só vivo disso, é visão que sei que eu não combinei. É difícil de ver esse fantasma na pista, na mente. Cachista de lista de saia da porta, vem de ontem. Faça, faça, entende-me, tente-me, conte-me. Se subir nesse palco, né, cara, metade não aguenta, metade então sente-se. Ando sobre obstáculos, mostre seus tentáculos. E monstro na cara fechada, o silêncio que pera é o maior espetáculo. Só de estar vivo é um dom que tem. Se pensar na morte, pensar também. Então não pode julgar o momento que eu vejo de perto. No minto, me apavorei. Contemplei o print do copo amargo. Sua pretensão que esmago, estrago. Apago que nem se viu e aqui te trago. O pouco do que eu indago. Talvez mais um verso vago. Fugindo do caos civil que aqui explodiu nossa cidade. Converso com as paredes que mentem. Constar comigo, a água benta da torneira. Eu sou bem mais negativo do que a cara feia que nunca passou fome. Do que a palavra que se diz sujeito homem. Dotado, mas a sós, brilhante como inox. Reflexo do espelho, combustão do veneno. Claro do branco, a escuridão do preto. Fio como cinza, clássico como vermelho. Fim, início e meio, meio, início e fim. Forte como Jim Beam, tanto faz, enfim. Nascido e mal criado, nessa porra eu sou assim. Um brinde pra mim. Mil truta, mil treta, mil fito, uma vida. Mil lock, mil mina, mil conto, uma bomba. Cala a boca, não aponta, cercado de sonda. Visão de rua, se a porra de um diploma é. Flor do nada é fé da sombra. Ligeiro com ronda que de graça mata. Que monge de rua, medita em desgraça. O que a TV não falou, a rua contratou. Converso com as paredes que mentem. Vejo de mãos dadas a inveja que sentem. E mesmo que as paredes inventem, plantei tuas sementes pra que o amor a sustentem. Converso com as paredes que mentem. Vejo de mãos dadas a inveja que sentem. E mesmo que as paredes inventem, plantei tuas sementes pra que o amor a sustentem. Aí, zero real marginal, high, high, está no ar. Ah, uma madrugada no estúdio, querendo nada. Sou peça do dominó, então me deixe só esperando o presente do pinco. É só ajeitar que eu trinco no beat gringo. E que se foda, porque essa é a parada. Não rebola na jaca, caralho. Fala menos e devolve meu cigarro, caralho. Da Massaclan é o Tchan, terror da van. Espinade não desacredita que eu dou um tapa no baralho. É o desabafo, não me viu que eu não te vi. Personalidade, a gente se vê por aqui, cuzão. Não embala com seu rap de viado. Meu estômago tá embrulhado, sobre o verde o que eu cuspi. Vila Maria, eterno amante sonho. O bagulho é doido, tio, meu bagulho é doido, tia. Pedra no sapato, relato no ato fato. Se é pra tacar merda, esse rap é desinteria. Mando rap todo dia, vadia. Meu tempo é pouco, não posso ficar de touca. Ele poupa, você que é esperto, muito louca. Mas não, esperto eu quando ocupo tempinho seu, ocupando sua boca. Eu não tô sendo sensato, andei na passarela, mas antes pisei no caco. Pensa que não encosta no cap, que eu sou S.Reg. O rap sempre foi unido, meu pinto de snapback. Desculpa se eu fui rude de ser, falo mesmo, me desculpa se eu fui rude de ser. E que se foda seu teste.